Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Sinta a emoção que vai brilhar e reluzir seu valor. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e aqui a gente vai ver uma outra faceta do mundo dos otakus, onde uma história me cativou pra caralho. Então tá, entenda isso como você quiser. E aqui é o Nerd Master, e no Japão até cospobre é caro. Porra, nem me fale. Enfim, gente, pra quem não entendeu, e pra quem já leu o título, pra quem já baixou o episódio, pra quem já viu tudo isso daí, nós vamos falar hoje de Sonobisuke do Akoyosuru, ou da tradução em português oficial, Minha Adorável Cosplayer, e do inglês My Dress Up Darling. Beleza, mano. Muito bom. Parabéns pra você. Falta do Jorge dessa vez, tá ouvindo? Eu não tenho culpa dessa, não, apesar de eu ter adorado essa porra. Dessa vez não tem promessa, não tem Moisés na parada, porque a pauta é minha. É, mas foi boa. Obrigado, Jorge. Então vamos agradecer. Obrigado, Jorge, você ter me apresentado, Dona Bisquidol aí. É. Marim, sempre muito foda. Vamos lá. Marim, safada, sem vergonha. Vamos lá, agora é o nosso momento ficha técnica. Ah, que momento, Jorge Pidja. Dessa vez na hora certa. Tá ótimo. 12 episódios, por enquanto só a primeira temporada, transmitida entre 9 de janeiro e 27 de março de 2022 por Tokyo Max, GYT, DTV, BS11 e YTV, Metelei e ATX. Não, por favor, Jorge, bote novamente uma salva de palmas pra você, porque você pelo menos se esforçou. Parabéns, menino. Tô com orgulho dessa criança. Não é? E aqui no Brasil, Crunchyroll patrocina nós. Dubradinho. E muito bem dubradinho, inclusive. Nossa senhora, a dublagem de Sonobisuke tá maravilhosa, velho. Porra pra caralho. Dirigido por Shinohara Keisuke, de animes como Black Fox, que eu não conheço. Uhum. Yomamushi Pedal, pra quem não conhece, o anime de bicicleta mais famoso que tem no mundo dos animes. Ah, anime de bicicleta é sacanagem. Não. Anime de bicicleta, puta que te pariu. Anime de ciclismo. Obrigado. Anime de bicicleta, pastar, rapaz. E um que com certeza você vai me perguntar, Little Witch Academia. Vai, Noie. Já vai logo rápido. Vai, Noie. Produzido por Aniplex, Square Enix. E a gente tá fazendo um monte dos animes da Square Enix ultimamente. Não é? Mas não é? Movite. Eu quero, ó. Já vou brigar logo. Eu quero um anime da Capcom agora, tá? Você sabe qual? Vou saber depois. Kaká, sabe, o Devil May Cry, porra. Ah, sim, sim. Não, esse eu já posso responder. Em um anime esfirra mais perto de você. Caralho, tá bom. Caralho, Devil May Cry. Tá mesmo, tá mesmo, velho. Assim, Devil May Cry é um jogo que eu não conheço, mas porra que história da hora, velho. Ah, é hack slash, estilo God of War. Inclusive, a galera falou o contrário, que God of War é que é estilo Devil May Cry, porque Devil May Cry veio primeiro, mas foda-se. Ah, por aí. Estúdio Mousu, Tokyo MX, BS11, são outras das emissoras que produziram o anime por enquanto. Okay. O estúdio que desenvolveu o anime foi o Cloverworks. Puta, outro estúdio que eu sou fã, sou beat, velho. Aham. Cloverworks faz um trabalho do caralho. Começamos, obviamente, com Butch the Rock. Excelente episódio do Animesfera, inclusive. Só fez ele sozinho, tadinho, porque, infelizmente, minha internet me traiu. Né? Não é a lua, mas te traiu, né? Né? Que referência horrível, mas tudo bem. É, Horimiya, que merece um Animesphere com certeza. Se só não sei tá quanto falando, que a gente vai fazer. Você está falando? Não, Horimiya. Mano, Horimiya é só um dos melhores animes de romance, drama e de nicho escolar que você vai achar, cara. De verdade. Tá bom, ok. Está me deixando empolgado. E o Yakusoku no Neverland. The Promised Neverland. Que puta é outro... que pariu, cara. Quando? Quando? Jô, porra, Promised Neverland é muito bom, cara. Esse eu posso dizer em um Animesphere mais perto de você. Com puta certeza, que pariu, velho. Cara. Promised Neverland é muito foda, cara. É muito puta foda que mesmo, pariu. Velho. Olha lá. E o Jota já tá reclamando. Dois Animesphere de romance. Um comigo e outro com... E outro com o Nerdmaster. Mano, tu vai, Jota. E o estúdio de dublagem é o do Brasil, do nosso querido Hermes Baroli. Sim, verdade. O estúdio do Brasil, entre outros animes, eles dublaram o Black Butler. Mordomo Preto, quando que eu quero o Mordomo Preto? Esse eu não sei. Ah, tá bom, mas gente. Log Horizon, que também é muito, muito bom. Muito eu também mesmo. Não sei. Eu já bem, Moisés. E Overlord, que é foda pra caralho. Quando? Esse eu posso dizer em um Animesphere mais perto de você. Vamos fazer uma referência de Yu-Gi-Oh! Porque eu quero ver o Rei Caveira. Porra, essa foi ótima. Gostou, né? Gostei, velho. Gostei. Essa merecia uma salva de palmas, velho. Ué, de verdade. Velho, eu prefiro palmas digitais, mas eu aceito as suas. Obrigado. E a direção de dublagem deste elenco foi de André Rinaldi, queremos ele aqui. Muito bem. Fonte do mangá, inclusive, tenho! Duração de 23 minutos por episódio. Tema de abertura, o Chiclete Sansan Days. Puta que pariu, que música Chiclete do Inferno. Cara, eu adoro essa música. É maravilhosa. Eu adoro e odeio ao mesmo tempo. Cara, puta que me pariu, é muito cara. Chiclete, velho. Caralho. E é da banda Spira Spica. É, fala direito que senão vira cacófato, né? Spira Pica, né? Rapaz. É, por isso que eu falei Spira Spica. É com isso um aí. S bem pronunciado. Muito bem pronunciado, inclusive. Inclusive... O cover que a gente vai utilizar de abertura deste episódio é dos nossos amigos e muito obrigado por ter feito esse cover do Miura Jan, que ficou sensacional, velho. Ficou, não ficou? Ficou bonitinho, não ficou? Puta que pariu, velho. Ficou maravilhoso, velho. Cara, a gente tem que correr atrás da galera do Miura Jan pra fazer uma entrevista, Jorge. Eu já tentei, eles me negaram algumas vezes. Vou tentar de novo. Eu sou mais chato, eu vou tentar eu. Valeu, mano. Tema de encerramento que também é bem fofinho, Koi no Yukue. É, fofinho. Da cantora Akari Akase. Sim. E o cover que nós vamos utilizar pro encerramento é do canal Sati Gomes, que também muito tá bastante bom. Muito bom. E uma trivia pra vocês, a segunda temporada de Sonobis, que está prevista pra julho deste ano 2025. Uhul! Agora, sobre o mangá que tem, obviamente, o mesmo nome, diferente de algumas obras que tem um nome diferente, o mangá foi lançado em 24 de novembro de 2018, ou seja, levou 4 anos pra virar anime, e quando virou ficou uma puta de uma febre, porque todos os canais de anime nessa porra desse YouTube fazem os cortes do anime dublado. Pior que é. O que tá aparecendo de corte de cenas engraçaralhas da dublagem é muito... Cara, que a dublagem do Sonobisque é muito boa, cara. Muito, muito mesmo, carinho. Velho. Não, mesmo no original, tipo, é maravilhoso, velho. E o dublado, putz, só veio pra melhorar ainda mais o que já era bom, cara. O dublado é muito engraçado, cara. Porra, que pariu. E o mangá foi lançado aqui no Brasil em 24 de fevereiro de 23. A serialização lá no Japão foi irregular, porque, pomba, uma vez a cada 4 meses, 7 meses, e aí ficou variando, por isso, irregular. Autoria de Shinichi Fukuda, sim, é um anime de romance escolar feito por um homem, cara, é da hora. Nada contra, o cara escreve bem pra cacete, é safado. É safado. Né? Sem dúvida. Pervertido. Estilo Oda. Né? Sim. Mas tá bom, deixa, né? Mas desenha bem pra caralho, mano. Pra cá, porra. A editora, obviamente, porque por isso que produziu o anime, né? Porque, porra, é deles, né? A edição do mangá, da Square Enix, né? Da revista Young Gangan. E o lançamento do mangá aqui no Brasil, Panini patrocina nós. Panini, pãozinho gostoso. E os volumes. Logo, logo, Sonobisque vai ser concluído no Japão, que eles estão em 14 volumes, a ser concluído agora esse ano com 15º. Ah, aqui, é? Sim. E aqui no Brasil estamos em 13. Sim, eu tenho ele completo até o momento. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Momento sim. Jorge Babaca. Tanhanhã. São os poucos momentos Jorge Babaca que eu posso fazer, deixa eu. Tá bom. Então, assim, primeiro de tudo, é um anime de 2022, então Nerdmaster, brilha. Chegamos naquela hora, querido amado ouvinte do Anime Esfera. Tudo bom? O negócio é o seguinte. Cara, o Jorge me mostrou esse Sonobisque Doll, anime de cosplay. Vocês lembram de uns 2-3 episódios atrás? Que eu falei, né? Eu falei, porra, verdade, anime de cosplay. Eu, na hora, eu pensei, puta que pariu, que merda. Sério, eu pensei isso na época. Sim. Aí eu fui inventar moda de assistir. Porra, que troço maravilhoso! Foi conquistado com sucesso. Mas não é, rapá? Mas aí é que tá, vamos lá. Estamos na parte do spoiler, né? Então tá. Boa! Querido senhor doutor jurisconsulto nababesco e fantasiado ouvinte, estamos naquela hora, você já sabe, né? O troço é de 2022, já tem 3 anos. Você já podia ter tomado vergonha na porra da cara de assistir tudo. São 12 episódios de 20 minutos cada. Ou seja, em menos de 4 horas tu assiste tudo, caceta. Tá fazendo o quê ouvindo o podcast sem ter visto os episódios primeiro? Porra! Vai assistir, caralho! Isso daí o Nerdmaster te responde depois, porque Black Mirror não vai passar nem na porta daqui do podcast. Tá bom, o cara quer discutir pauta do Paranerd no Anime. É, pra variar. É, um idiota. Bom, agora... Não, mas peraí que eu não ofendi ainda. É, eu não ofendi ainda. Eu ainda não pichei a maldição ainda. Calma, então... Se o senhor, querido, amado, jurisconsulto, ouvinte fantasiado, resolveu assistir ao podcast do Anime Esfera sem ter visto os episódios de Sonobisque Doll, só faça o favor de pegar um rabo de diabinho com plugue anal e usa. Ui! Tá? A porta bem encaixado, que senão ele cai. Né? Enfim, como só estamos nós dois e eu já fiz o momento ficha técnica, o Nerdmaster, traz a sinopse pra gente, por favor. Tá bom, então bora lá. O Akana Gojo, um estudante do ensino médio, passa seus dias aperfeiçoando a arte de produzir bonecas Rina. Caralho, bonecas lindas do cacete também, né? Sim, vamos lá. Clássico. Bonecas porra! Clássicas. É aquelas bonequinhas marido-mulher que normalmente o povo bota nos altares dos templos. Então, é isso aí sim, mesmo. Sim, sim. Esperando um dia chegar ao nível de expertise de seu avô. Nossa, o cara gastou o vocabulário todo nessa porra agora. É, pois é, só traduzir. É, foda-se. Apesar disso, vai muito longe para manter seu hobby em segredo, acreditando que seria ridicularizado se fosse descoberto. Babaca. Não tenha dúvida. Não, babaca. Que seria. Babaca. Porra. Trabalho bonito do cacete desse, o cara vai ser ridicularizado. Você sabe como é que funciona adolescente, né, velho? Mas aí única pessoa que descobriu ele foi a pessoa que precisava descobrir ele. Então pronto, continuando. Então conhecemos Marin Kitagawa, também conhecida como Safada. Uma garota muito linda e safada, cuja confiança é um extremo oposto do Gojou, que é bem tímido e um otário. Desafiaria o senso comum, Gojou. Cara, isso tá quase um cacófono. É estar junto com alguém como Kitagawa. Mas quando ela descobre a proficiência, menino, mas tá gastando o dicionário todo ele, caceta. A proficiência dele em uma máquina de costura, ela confessa seu próprio hobby. Hentai, digo, cosplay. Pelo fato... o episódio do hotel, puta que pariu. Mas vamos lá. Pelo fato de as habilidades dela serem dignas de pena, sim, é verdade. Ela não sabe costurar nem meia direito, mas vai lá. Pois é. Ela decide pedir ajuda a ele. Enquanto Gojou e Kitagawa trabalham juntos em um cosplay depois do outro, eles não conseguem deixar de ficar próximos. Tinha que ter, né? Tinha que ter um romancinho, neném. Clichê, né? Hoje, bobão, neném. Mesmo que suas vidas são mundos distintos, informou seu Jorge, fazendo tradução provavelmente do anime lixo. Foda-se, então onde é que você tirou isso? Wikipédia, acredite ou não. Ah, tá bom. Tá bom, ok. Vale a pena. Tá bom. É porque a sinopse da Wikipédia tava melhor do que a do anime list dessa vez. Fui tentar buscar a sinopse que tava no site dos nossos parceiros do Biblioteca Brasileira de Mangás e eu não gostei, aí eu resolvi buscar outro. Bom, faz muito bem. Bom, falta é tudo. Pois é. Bom, primeiro de tudo, vamos trazer o casal protagonista. Primeiro, ele. O cara que simplesmente ele entende pra caralho de costura por causa quase obsessão dele pelas bonecas Rina. O Akana Gojo. Peraí. Quase? Sim, quase. Ele chegou no quase. Ele anda com a porra de uma cabeça de boneca pra cima e pra baixo pensando sacanagem. Não, ele não pensa sacanagem. Pensa! Depois da Marinha, sim. Antes da Marinha, ele pensava com a boneca, filho. Mas, cara, pra idade dele seria até normal. É, adolescente, os hormônios, né? Sabe como é que é? Eu já tive esse tempo, hoje eu sou velho, eu não tenho mais esse problema, né, neném? Mas quem foi que fez esse moleque tarado no Japão, seu jovem? Lá no Japão, a voz do Gojo é de Shoya Ishige. Que putz grilo, o cara mandou bem pra caramba. Ele fez, entre outras personagens, como o Tsukasa Atsumi, de Nichi Kunoichi, Tonazeka Donsei e Hajime Mashita. Mano, Qual é esse? Não, é basicamente de uma... É de uma Kunoichi que protege o cara e que ela... O que ela mais gosta de fazer é ficar em casa jogando videogame. Nietzsche, né? Neném, né? Tá certo. Sim, neném. Neném. E, mano, o anime, assim, são episódios curtos e que é... Mano, é maravilhoso, velho. Eu rachei o bico, cara, quando assisti. Neném por noite, cara. Que descrição completamente bizarra. Mas tá bom. Mas o anime é engraçado pra caralho e eu gostei muito. Maravilha, parabéns pra você. Quem mais seu Ishig fez? Ele fez o Joshua Euclius, da terceira temporada de ReZero. Cara, Hajimei Sekai Seikatsu. O cara não Sim. fala completo, né? Fazer o que Não preciso. Eu consegui, eu consegui falar sem travar. Ai, parabéns pra Aê! Mim! Aê! É, quando... Mas... Então, deixa eu só terminar. Eu só não falei todo porque todo mundo tá acostumado com a gente falando de ReZero, a torta é direito por aqui. Tá. E no, a terceira temporada, não enjei. Tá bom, mas é a primeira, neném. Também não enjei. Tá bom, neném, obrigado. Quem mais? E o Yun Arikawa de Godzilla Singular Point. Caralho, esse anime é foda. Sabe o que é foda? É esse Godzilla que apareceu na Netflix. Puta que pariu, muito foda. Pois é. Quando? Não enchei também. Ah, tá bom, obrigado, meu gente. E aqui no Brasil, quem fez seu Gojo? Gojo? Gojo, ele Gojo? Ele Gojo. Ai, Gojo. Porra, vamos lá. É, quem fez a voz aqui no Brasil foi o Vini Stefanuto, que entre outros personagens ele fez o Yuri Drewis de Seiji no Marioku Aba no Odessu, ou O Poder da Santa é Onipotente. Eu já ouvi falar dessa porra, mas acho que eu nunca vi. Eu já assisti ele todinho e é muito bom. Mas bom. Assim, pra quem não gosta, é basicamente um harém inverso. Ah, que bom, legal, gostei. Ou Vamos seja, lá. É a menina, é a santa que tem todos os caras ao redor dela. Ou seja, é uma menina cercada de um bando de tarado. Pode ser. Né? Sirius Dick de Hamefura. Ah, o Rami, foda-se, tá. Sim, ou do nome completo, Otome Game no Hametsu Flag, Shikanai Akuyaku Reijo, Niteisei Shiteshi Mata. Puta que pariu, cara, eu não tento nem metade dessa porra. É o Rami, foda-se, vocês já conhecem essa. É, conhece a gente já falou várias vezes por aqui, por isso que eu falei primeiro o Rami Fura. E o Shinya Sakura... Então, não enjei. E o não, Shinya antes Sakura... do Shinya Sakura, quando o Rami, foda-se, meu bebê... Não sei. Obrigado, Moisés. E agora sim, o Shinya Sakura de Sakamoto Days, que já respondo de bate-pronto em um anime esfia mais perto de você. Cara, seu Shin, cara. Garoto bom, lourinho, bonitinho, leitor de pensamento. Cara legal da conta. Né? E se temos casal, falamos dele, agora falamos dela, Marin Kitagawa. É Dona Marin Kitagawa, vulgo a safada. Mano, tá? O que ela tem de linda, ela tem de extrovertida e sim, ela tem um pouquinho de tarada. Porque é como a gente já explicou algumas vezes em episódios anteriores, estamos falando de uma Fujoshi. O que é Fujoshi, seu Jorge? Basicamente, em termos japoneses, Fujoshi é aquela menina que gosta de coisas que... descreveriam ela como suja, nojenta. Safada. Que gosta de coisas que não deveria gostar. Ou seja, como diria a Dona Bela, ela só pensa naquilo. Quase isso. Mas assim... Aproveita, bota essa... Bota esse, né? Quase isso, quase isso. Mas assim, o que eu digo pra vocês, ô queridos ouvintes, se homens podem ler e assistir hentai, por que mulheres não? Exatamente. Safadeza pra todo mundo. Exatamente. Vamos liberar as safadezas. Muito bem. Então lá. Lá no Japão, quem fez a voz da Dona Kitagawa foi Dona Rina Suguta. Que fez pra... Nossa, ela também mandou bem pra caralho, velho. Muito bem mesmo. Parabéns pra ela. E entre outros personagens, ela fez a Tokokirigaya, da franquia Bang Dream. Faço ideia de que porra é essa. Basicamente, Bang Dream é uma franquia de anime de idol. Ah, tá bom. Então não leva mal não, mas não é pra mim. Aí, levamos. Aí depois ela também fez a Roku, de Kaito Queen no Yuga na Vacances. E esse eu não conheço. Nem eu. E tomara que eu não esteja falando errado. E a Wakana Shimazaki de Hitoriboti no Isekai Kyoriakos. É um Isekai. Pelo nome, né? Foda-se. Sim. É, pelo nome é um Isekai e sim, eu não conheço. Tá bom, nem eu. Então, parabéns pra ela. Aqui no Brasil, quem fez uma voz safada pra essa maravilhosa safada, também. Mas muito safada, mas muito sem vergonha essa porra dessa voz, foi Dona Natália Gillen. E entre outras, é a voz do Goi Mary na parte do Club Baltimore, né? Que é o espírito que cara, que habita o navio. Essa cena, a cena do funeral do Mary. Puta que pariu, como eu chorei. Caralho! Pois é. E ninguém. Na versão dublada, quem fez foi ela. Dona Natália, a senhora me fez chorar tanto quando a senhora pediu desculpa. Menino do céu, não perdoa a senhora não, tá, Dona Natália? Eu odeio a senhora, que a senhora me fez chorar. Bom, ela também fez a Kenshirogane de Kaguya... Como é? Kaguya-sama, Love is War. Ah, tá, Love is War é bom. Sim, é bastante bom. Ah, tá, e antes de eu perguntar do Love is War, quando é que a gente vai pra Skypiea, meu filho? Em um anime estiver mais perto de você. Ah, tá, porque... Ah, minha chinela vai cantar! Mas não assim, porque eu tô rouco! E Kaguya-sama Love is War, a Kenshirogane é a irmã mais nova do presidente do Conselho Estudantil. Que bom. Quando? Não sei. Tá bom, menino. E ela também fez a Tsubame Mizukaze de... Foda-se. De Eizouken Niwa Tevo Dasuna. Não faço ideia de porra é essa. Take your hands off Eizouken. Ah, o Eizouken! Ah, tá bom. Já sei qual é. Eu acho que eu já assisti meia dúzia desse daí. É muito bom, cara. Ah, bom. Aí, passando pra seara de personagens secundários, seu Jorge, temos o Vovô Gojo, também conhecido como Seu Kaoru, né? Sim. Que é o dono da lojinha dos bonecas, né? E o especialista na porra das bonecas, né? Que é o... Mano, ele manda bem pra caramba na porra! Nossa senhora, tem as bonecas ali da exposição, inclusive. Menino, que coisa minhita de Deus do céu, meu senhor! Sim. E aquele estilo vovozinho dos animes, né? Papai vovozinho dos animes, né? Que é o cara que cuida do moleque mais do que o próprio moleque, né? Então, porque assim, os pais do Wakana morreram. E quem passou a criar o Wakana foi o avô. Pode chamar de Gojo, cara. Chama ele de Gojo. Sim, é o senhor Gojo. Não, pode chamar o moleque também de Gojo. Sim, porque, né? Sobrenome. Aí, quem fez no Japão Vovô Gojo? Lá no Japão, temos a voz de Atsushi Ono. Que, nossa, esse cara, assim, é especialista em caras que são muito experientes. Pra caralho. Temos o Kaijin, que é o anão de Tensei Shitara Slime da Taken. Sim. Quando? Noye. Muito obrigado, Moisés. O Jacob, de Sword Art Online Gangueo Online 2. Essa eu acho que é a terceira temporada, né? É a terceira temporada. Na verdade, esse daqui é baseado na terceira temporada de Sword Art Online, mas é um spin-off. É um spin-off. Ah, tá. Ok. Tá bom. Muito bom. E do Iriko Kutsuzawa, da nova temporada de Bleach, a Guerra dos Mil Anos. Eu ainda não vi essa porra, mas imagino que seja bom. E quando é que a gente vai pro Soul Society? No Iê. Muito obrigado, mãe, gente. E aqui no Brasil, quem é que faz? Porra, a voz desse aqui é filha da puta até dizer chega, sim, né? Sim. assim, o que ele fez de bonzinho com o Gojo Didi, ele tem uma variedade absurda de personagens sobre a aba dele. Primeiro, que é o Francisco José, vamos dizer o nome dele. E sim. Temos ele aqui também. Pá. O Inachika Akitani, de Hoshi no Samidare. Lucifer e o Martelo, na tradução brasileira. Em inglês, Lucifer and a Biscuit Hammer. Lucifer e o Martelo de Biscoito. Mano, então, tá. Mas assim, eu assisti a história toda e é muito boa, cara. De que verdade. Bom, que bom. O Conan, de Kusuriya no Hitori Goto, ou Diários de uma Apotecária que... Cara, mano, eu vou falar... Peraí, para. Para que agora eu vou falar isso. Primeiro, Diários de uma Apotecária. Eu peguei pra assistir esta porra. Ouvinte, se faça um favor e corre na Netflix e vai ver esta merda. Esse anime é bom para dois caralhos. Um caralho não só basta não um. É o suficiente. Principalmente porque tem muita falta de caralhos nesse anime. É porque é quase todo mundo maluco nessa porra, né? E esse Conan, que é o Cornin, o filho da puta do monóculo, é um filho de uma puta, um cretino desgraçado, que tu sente um ódio desse corno. Mas vocês vão saber o porquê se assistirem a porra do anime. Pronto. E eu já respondo, não sei. Mas outras coisas que eu vou dizer pra vocês é que, assim, o Nerdmaster não foi o primeiro e nem vai ser o último a me cobrar um episódio sobre Diários de uma Apotecária. Cara, mas tá foda para um caralho, cara, esse anime. Puta que pariu, meu e agora, Deus do céu. Agora eu vou acertar o Nerdmaster com Nostalgia, o chefe de Hantaro. Hantaro, neterina, neterina, neterina. Só ele sabe, ele faz de propósito, porque ele sabe que eu vou cantar essa porra dessa vinheta. Mano, mas assim, Hantaro é um dos poucos animes dublados que passaram na TV aberta brasileira. Muito bem. Bom, agora... Mas sequência... aí, passando para outros personagens não menos importantes, tem que ter a porra de uma Loli, né? Veja bem, Japão. Tem que ter o caralho do Malolita, né, seu Jorge? Veja bem, Japão. Estão falando da Sayuna Inui, né? Sayuna Inui. Sayuna Inui. Sayuna. Não, é Sayuna. É Sayuna. Ah, foda-se. E porque a porra da... o apelido dela é Juju. É Juju, é a Juju. É a Juju. Então é a Sayuna. É a vovó Juju. Come abacate, neném. Quem faz bom, faz cocô bonito. É, mas não é o caso. Aí essa filha de uma puta é a caralha de uma cosplayer famosona que só faz loli, porque ela é loli. Ela é miudinha, sem peito, sem bunda, sem porra nenhuma. Vamos lá com a piada de petanco, porque vai rolar a rodo por aqui. Tá mais com a irmã, né? Opa! Se não! Mas quem fez lá no Japão esta cretina da Inui é ninguém mais, ninguém menos que a dona Atsumi Tanezaki. Sim. Que, entre outras coisas, ela fez só uma personagenzinha chata que ninguém gosta. Jorge, então odeia ela de paixão, né, Jorge? Que é a tal da dona Frieren. Da Frieren Viagem pro Além. Vocês sabem, né, Elfa? A gente falou dela tem nem 2-3 episódios. Vocês sabem de que eu tô falando. Mano, assim, é a Elfa mais poderosa e mais sensual que você vai achar. E mais chata. Aí ela também fez dona Tinasha, de Unnamed Memory. Que é foda pra caralho. E a história é foda pra caralho, eu gostei muito, eu assisti as duas temporadas. Muito bem. E fez Madame Dona Juno em Beastars. Olha só. Preciso pedir, não, né? Não. E é pra quando isso? Não sei. No seu canal. Ó, Não sei o cacete. Então, refaz vamos... a frase. Refaz a frase. Não sei o cacete. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu sou mais perto de você. Ah, não sei. Vai te lascar, rapaz. Vai pastar no mato, rapaz. Pô. Aí, aqui no Brasil foi Madame Ana Júlia Coutinho, que entre outras personagens fez a Momoko Fuyuki. Sim. De Dosankogawa Namaraneka. Puta que pariu. Caralho, o nome era enorme. Vamos lá, respira. Pera aí, que agora respira. Segura o conto. É do Sankogawa Namaramenkoi, o Hokkaido Girls Are Super Adorable. Yeah, que bonitinho. E eu assisti e realmente elas são super adoráveis. Que bom. É bem da hora. E ela também fez a voz da Sabia. Você sabia que ela sabia a voz da Sabia? Olha só. De O Mundo de Karma, que não é um anime, segundo o Jorge. Aí tá. Passando de pau pra cavaco, Jorge, já que estamos falando de cosplayer, né? Passamos da petanco pra porra da Opai. Quem foi que fez a Opai? E ó pai, como ela tem ó pai, nossa senhora. Ó pai, né? Quem foi que fez a Madame Dona Shinju Inui, que é só a irmãzinha mais nova da Sajuna? E é só duas vezes mais larga. Rapaz, não, agora ouvinte, vocês estão de sacanagem, é sem sacanagem, tá? A piada tá pronta. Enquanto que a porra da Sajuna é uma miudinha, petanco, né? Lolita, safada. A porra da irmã dela é um boing boing que faz até a Wish parecer despeitada, cara. Não, não chega tanto. Mas a porra é grande. Não, é. Ela bate. Ela tá ali no mesmo nível da Lucoa. Da Lucoa, sim. Ou então daquela sereia lá do herói realista também, né? Sim, a Imperatriz do Mar lá. Isso, era da neta que eu tava falando, mas tudo bem, é essa aí mesmo. Então, a Imperatriz do Mar e a neta dela, né? As duas também são. Mas quem é que fez no Japão a voz de Dona Shinju, seu Joju? Vamos lá, a voz da Shinju no Japão é de Hina Yomiya, que fez, entre outras personagens, a Nodoka Yagi de Selection Project, que eu não Muito conheço. Bem. Também não. Ginifin de Salvan, Shijo Saikyo no Daimao, Murabito A, Niten Seisuru, não conheço. Que bom, nem eu. E Ai Mochizuki, de Kakono Inazuke 2, que eu também não conheço. Ó, oh, gente, a gente tá precisando tomar vergonha na cara e conhecer mais as coisas, né? Mas tá bom, vamos lá. Pois é. Não, é que assim, o Japão, ele traz muita dublagem que a gente, assim, obviamente, tem muito anime do qual não se fala nem aqui no Brasil. E é difícil de achar esses animes por aí. Então, assim, a gente não vai acabar falando de tudo. E eu nem tenho a pretensão disso. Ah, ok. É bom que mantém conteúdo para o Anime Sphere ser eterno, né? Então, o que eu digo para você, Nerdmaster, a indústria de animes japonesa dá o status do Anime Sphere de não ter falta de pauta, mas nem pra cinco caralhos, porque quatro não dá conta. É verdade, pior que é verdade. Mas vamos lá, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil temos a Laura Ravila, que entre outras personagens fez a Haruha Arisugawa, a Pink Gelato, de Koiwa Sekai Sefuku no Atode, ou Love After World Domination. Legal, nunca vou falar. Basicamente é um anime. Imagina se o vermelho de um Super Sentai e a vilã de um império demoníaco se apaixonassem e depois da série resolvessem ficar juntos. Olha, gostei! Vou correr atrás. Você tá onde? No rolinho? Se eu não me engano, sim, tá na Crunchyroll. Ah, rapaz! Gostei da premissa, hein? Tá na minha lista, inclusive. Que bom, vai estar na minha também. Vambora. Não é à toa que eu sei fazer a sinopse desse anime de bate-pronto. Que bom. Porque eu não tô olhando pra lugar nenhum. Bom, tá bom. Fumi Kamiyama de Blue Period, que também é muito bom. Quando? Não enviei. Que bom. E aí, que mais? E a Princesa Ribana, criança de Fire Force. Quando? Esse eu não faço ideia, mas aí. Tá bom, mas aí. Você nem viu esse ainda, né, mas aí? Pois tá é. Bom, mas aí. Bom, temos 12 episódios de Sonobisque. E assim, cara, se vocês notarem ao longo de cada anime, quer dizer, de cada episódio do anime, você vai ver que eles começaram como completos desconhecidos, porque foi por um acaso que a Marin conheceu o Gojo. Uhum. Ele tava lá na sala de economia doméstica, sim, o Japão tem uma matéria dessas na escola, de economia doméstica. Estados Unidos também tem. É, mas o Japão tem desde sempre, né, cara? Só o Brasil que deveria ter economia doméstica não tem. É, o pessoal não quer aprender a bordar e tricotar, não. Bordar, tricotar, cozinhar... Tá certo. E assim, lá na sala de economia doméstica tem as máquinas de costura, que também os adolescentes aprendem a costurar para poder se virarem sozinhos. Só que como o Gojo, ele já é de uma família que produz bonecas Hina, então, desde muito pivete, o cara já sabe costurar. Verdade, ele inclusive é o responsável pelas roupinhas das bonecas, né? Sim. E aí o que acontece? A Marin tava querendo utilizar a máquina de costura da sala de economia doméstica quando ela vê o Gojo olhando pra cabecinha de boneca Hina dele. Entenda isso como você quiser. Não tem duplo sentido aqui. É uma cabecinha de boneca Hina posta num pedacinho de... Num suportezinho que ele ficou olhando ali porque ele tinha feito uma pintura muito bonita na cabecinha da boneca Hina. Só que assim, ele quando viu que a Marin descobriu, ele pensou, porra, tô fudido porque ela vai me dedar pro resto do colégio e o meu ensino médio vai ser uma bosta. Aham. Só que não. Porque ela simplesmente olhou pra ele e falou, porra, você sabe usar uma máquina de costura, cara? Deixa eu te mostrar o meu cosplay. Foi lá, mostrou o cosplay todo escangalhado. Sim, desculpa aí, gente, mas é cospobre, tá? É cospobraço, safado! Sim. Só que aí o Gojo entra no hiperfoco dele. Ele começa a falar um monte de defeito que tem no cosplay. E a Marin quase começa a chorar. Quase? Ela chorou? Não, chegou no quase, não caiu lágrima. Mas assim, aí é quando ele promete pra ela que, pomba, eu vou te ajudar. Vamos começar a fazer o molde e tirar as tuas medidas. E aí no episódio 2... Aí é o 2, cara... Nossa, o cara pra medir a menina, uma vergonha, uma menina, eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. O menino sofreu, ferveu, ficou vermelho, uma puta que pariu, parecia que ele tava comendo pimenta, criança. Mano, ele tava tão envergonhado, tão vermelho, que tava quase roxo. E a safada... Não, vou te contar um negócio. Aí tu fala, tu brinca que eu tô de sacanagem, que eu tô xingando a menina à toa, mas a safada me aparece num biquininho. Então, mas assim... Inho! Sabe o que é inho? Inho! É, realmente tem um inho aí, porque é um biquíni bem pequeno. Mas assim, Sendo filho de uma costureira, eu até entendi várias partes de como o Gojo quis trazer de medidas da Marin. Porque você tem que medir a largura do ombro, você tem que medir pegar a medida entre a base do meio do ombro e a parte da cintura. Aí você pega da cintura. A distância de um bico do seio pro outro. Também, mas aí ele também teve que medir a distância entre a cintura e o chão. Ele teve que medir a distância do cavalo, né? Que, como se diz em costura, que é basicamente da parte mais baixa do meio das pernas até o chão. Que é quando, quando ele dá um tapinha no capô de Fusca e ela fica toda vermelha. Né? Goku mandou um beijo. Né? É, porque ele deu dois tapinhas, né? Né? Mas assim, tudo foi levado de uma maneira tão leve que a gente racha o bico com a vergonha dos dois. E a garota, cara, a Marin explicando a personagem principal do anime, que ela tá querendo fazer o cosplay, que é das garotas safadas do colégio, da puta que pariu, das sem vergonha, é da porra de um jogo hentai. Sim. Tá. Isso eu não tenho nem como defender a Marin. Sim, é de um jogo hentai. Né? E o cara ouvindo, ela começa: escola das super safadas, da puta que pariu, da dungeon, do caralho A4. Que porra é essa? Que caralho é isso? Né? É o que a gente tem da Shizuku-tan. Shizuku é o nome da personagem ao qual a Marin vai fazer o primeiro cosplay do anime. Sim, sim. Mano, e é muito da hora, velho. Você vê os dois. Um tendo vergonha, primeiro por causa que tava tendo que tirar as medidas da Marin. E aí, depois, quando ele se concentra e não vê mais nada, ele dá um tapinha. E aí, quem fica com vergonha é ela. Não é? Aí temos o episódio 3, em que o Gojo, depois de tirar as medidas, ele acha: pô, ela não vai andar comigo, né? Porque eu sou um cara que ninguém gosta no colégio. E ela é super popular. Então eu vou começar a me distanciar. Eu faço cosplay e deixo depois. Só que ela quer ser amiga dele. E aí temos o título do episódio. Então, vamos sair? Pois é. Muito bom. Peraí, Nerdmaster. Tem uma coisa muito importante que é dito neste episódio que a gente vai ver mais pra frente. O Gojo vira pra Marin e diz que ele só diz se alguém ou algo é muito bonito, se ele realmente quer dizer isso. Mas mal ou bem, vamos falar sincero, a Marin é kawaii! Eu falei que ela era linda desde o começo, cara. Mas não é? No episódio 4, o Gojo, pensando que era pro evento de mais próximo, ele termina quase sem dormir o cosplay pedido pela Marin, da Shizuku-tan. Quase? Acho que ele não dormiu, não. Então, de alguns dias ele realmente pode não ter dormido mesmo. As olheiras, que o bicho ficou parecendo um panda. Sim. Mas aí, tipo, ela ficou super emocionada e falou: cara, você tinha tempo. Se não era pra esse evento, podia ser pro outro. Não é? E ele quase desmaiou com isso. No episódio 5, nós temos a participação dos dois no evento. E menino, como essa garota ficou deslumbrada com a porra do cosplay dela. Não, ela tá parecendo um pinto no lixo, cara. Nossa, assim, o cosplay ficou muito bem feito. O moleque manda bem pra caralho atrás de uma máquina de costura. E aí é que a gente vê que em eventos de anime é a maior concentração de tarados por metro quadrado do Japão. Aí você vê assim, neste evento em específico, acontece basicamente o que acontece nos eventos aqui do Brasil. Que é, tipo, gente fazendo fila pra tirar foto dos melhores cosplays. Posso dizer isso com experiência própria. Muito bem, mas eu pensaria de outra forma. É punheteiro fazendo fila pra tirar foto. E assim, porque assim, a personagem, a Shizuku-tan, do colégio da... O colégio Melequento, da puta que pariu, como diria o negócio. Das safadas. É... A personagem que a Marin fez cosplay tem o dobro de peito dela. Então o que, que ela fez? Ela colocou dois sutiãs pra poder emular um tamanho maior de peito. Caralho, e a garota sofreu horrores de suar, de quase teve então, insolação a criatura. Pois é, estamos falando de um evento que rolou no verão japonês. E o verão japonês é foda, velho. Não é? Porque assim, o verão aqui do Brasil, ele, dependendo... Ó, ô Nerdmaster, você já foi alguma vez em algum dos estados lá do Nordeste do aqui do Brasil? E não, obrigado. Ó, quer ver, ó... quer ver? Um dos verões mais quentes da cidade, da capital do Rio de Janeiro. Porque é beira-mar, então tá bem úmido por causa da água do mar. Meu filho, eu já fui em... Como é que se diz? Gramacho, aqui no Rio de Janeiro. Aquilo ali é um forno de micro-ondas em forma de bairro. Então, é basicamente o tipo de verão que eles têm lá no Japão. Cara, eu acabei de pegar o nome da porra do jogo. É Clube da Humilhação das Novinhas, a Danação da Minha Vida Milagrosa. 2. Sim. Sim. 2. Ainda até 2, tá? Sim. Ela estuda no Santo Colégio Melequento, cara. Não, por quê? Veja bem. Japão, né? Puta que pariu. Ai, ai, ai. E ela fala o nome do jogo numa tranquilidade. É o Clube da Humilhação das Novinhas, a Danação da Minha Vida Milagrosa 2. Sim, e o pior de tudo, ela fala isso sem piscar. E sem sentir vergonha na porra da cara. E aí a gente tem o seguinte. O episódio que ela participa do evento... Tipo, ele vê a Marin realizada. Tipo, pra ele, era o suficiente. Aham. E aí, quando eles estão voltando pro bairro deles, estão voltando de trem. Até porque no Japão, a malha metroviária é foda. Uhum. Você vai pra qualquer lugar, sem brincadeira nenhuma. Vai pra qualquer lugar do arquipélago. Se você quiser, você vai pra puta que o pariu. E vai de trem. De trem. E aí, lembra que eu falei pra vocês do episódio 3 que o Gojo só vai dizer se alguém é muito bonito se ele realmente quiser isso? Aqui no episódio 5 ele diz que a Marin está linda. E ele tá meio sonado porque, porra, finalmente ele vai poder dormir. Mas ele vira pra Marin e diz que ela tá linda. A Marin arregala um olhão, velho. Ela chonou nele, neném. É naquele momento que a Marin se apaixonou por Gojo. Chonou de neném. Aí como tava tudo muito bom e a vida tava muito boa, vamos começar a arrumar encrenca? Aí vem o episódio próximo e surge a porra da Juju. Sim. Mas sabe o porquê? Porque assim, no episódio 5, quando eles participam do evento, a Marin pega e publica todas as fotos que ela tirou no Instagram. Claro, onde mais ela podia publicar? E as fotos fizeram sucesso. Elas viralizaram e chamou a atenção da Juju, que é uma das maiores cosplayers do Japão naquele momento da história. Aham. E aí a Juju aparece. Primeiro, o dia tava chovendo. Tipo, chovendo canivete de tão forte. E simplesmente, cara, ela, tipo, ela disse que era amiga do Gojo. O vovô Gojo achou que era verdade e deixou a menina tomar banho na casa deles. E aí o Gojo menino chega em casa e encontra ela no banheiro. Pai do céu. Mas essa outra cena de vergonha ali é tão forte, meu Deus. Pois é, cara, porque, tipo, ele viu ela como ela veio ao mundo. Né? Sem qualquer brincadeira. E aí, a Juju, a Sajuna, né? Ela, tipo, exigiu... Ela não pediu, ela exigiu que o Gojo fizesse um cosplay pra ela. Porque ela descobriu que foi ele que fez o cosplay da Marin. Da Marin, exato. Mano, é simplesmente, tipo, ele não tinha pra onde correr. Porque ela falou assim, se você não fizer o cosplay pra mim... Eu vou ter que te denunciar pra polícia. Pior que é. Pior que foi exatamente. Cara, ela é muito salva. Cara, a Marinha é safada de extrovertida. A Sajuna é safada de maquiavélica, cara. Sim. É o melhor estilo Tanya the Evil. Pois é. Aí no episódio 7, é o episódio do encontro em casa. Aham. Uhum. Mano. Pensa numa Marin mais feliz que pinto no lixo. Ai, eu estou num encontro em casa com o amor da minha vida. Não é? E os dois estão assistindo o anime daquele jogo. Hentai. Não, na verdade não. Esse anime é do próximo cosplay. Ah, é do cosplay da Marin. Da Black Nobelia, se eu não me engano. Isso. É o anime da... É o anime que a Juju quer fazer o cosplay da Lolita desse anime, né? E a Marin quer fazer o da irmãzona da porra da Lolita. Sim. E é justamente nesse episódio 7, depois do encontro caseiro e tudo mais, que aí a Juju explicou pro Gojo o cosplay que ela queria fazer. A Marin, na maior cara de pau, pediu pra Juju pra fazer o cosplay junto. De grupo. Quer fazer a irmã mais velha da personagem. Uhum. E aí é quando eles conhecem a irmã mais nova da Juju, a Shinju. Mais nova, mas não menos preenchida, né? Não menos recheada. Mano, ela é muito mais recheada do que a irmã. Nossa. Não, e o pior é que a cena engraçada nesse caso é que eles conversam, né? Ah, mas quem é que tira tuas fotos? Ah, é minha irmãzinha. A irmãzinha? É a minha irmã mais nova. Ah, uma irmã mais nova. Cara, se essa já é cotoquinha, imagina a mais nova. Deve ser um neném. Né? Eles imaginaram assim, né? Deve ser um neném. Aí imagina um neném tirando foto. Aí aparece uma porra autona, peituda, bunduda, o cacete A4. Caralho! Não! Enquanto eles pensavam que viria uma pônei, veio foi uma potranca, né, velho? Não é, mas não é. Caralho, mano, tipo, até eles perguntaram, você tá no ensino fundamental ainda? Né? Aí temos o episódio 8, em que a Shinju explica tanto pro Gojo quanto pra Marin como a iluminação de um local ou da câmera faz diferença absurda nas fotos. Sim, porque até o momento eles estavam tirando as fotos da Marin só na base do celular, né? E tá muito bom, muito obrigado. E a Shinju, ela é profissional nisso, né, velho? Ela nossa, usa até câmera profissional. Câmera ninja. Nossa senhora. Pois é. Metade do episódio é justamente pra explicar pros dois protagonistas que sim, a iluminação faz toda a diferença num set de fotos. Uhum. E a outra metade é a Marin convidando o Gojo pra ir à praia. Sim. E aí eles pegam um trem e vão pra praia. Cara, sim. Tipo, os dois estão juntos. Tipo, eu nunca vi. Tipo, o Gojo nunca tinha ido à praia, cara. Nunca precisou, né? Só vivia na porra da loja do vovô dele, né? Sim, e aí ele foi lá e conversou, tipo, os dois foram na praia, tipo, nenhum deles levou biquíni, tipo, ela não levou biquíni, ele não levou sunga, porque foi do nada que ela convidou ele pra ir. Mas pelo menos ele conheceu o mar, pôs os pés na água, foi um barato. Aí o episódio 9 basicamente gira em torno dos cosplays do anime Flower Princess Blaze. É o cosplay da Lolita, é o cosplay da Marin. E aí a gente descobre que a Sinju queria fazer cosplay também, mas ela gosta de fazer cosplay de homem. Aí o Gojo, porra, mas como é que tu vai fazer cosplay de homem com essas duas marquises no meio da tua, na frente do teu corpo? Ah, é que tem um negócio que tu compra na internet que segura os peitos. Ah, tem um negócio de segurar os peitos? Então tá, vamos comprar. Deve ser caro pra caralho pra segurar esses peitos tudo que tu tem, né? Ah, não, é baratinho. É que eles compraram na Shopee, né? Então... Por aí, cara. Mas assim, eles precisaram comprar não um, mas dois. É, porque um não dava conta de segurar aquela peitaria toda, não. Agora, nota para cara de bunda que as duas cosplay fizeram quando a irmã entrou de homem, cara. Quando a irmã entrou de homem, elas fizeram... Sim, é basicamente um corpete que você esmaga os peitos e eles, tanto o Gojo quanto a Shinju, conseguiram arrumar de um jeito que ele fica como se a Shinju ficasse um homem. É um pouco mais musculoso, com uma caixa torácica um pouco maior. Mas mais pro final do episódio, simplesmente, o corpete não aguenta e voa um botão lá pra puta que pariu, porque a pressão tava alta. E é nesse episódio, queridos ouvintes, que você vê que até cospobre no Japão é de qualidade, porque ela só gastou o segura-peito, porque o resto era a roupa da escola do próprio Gojo... No peruca que ela comprou no brechó. Então foi tudo baratinho, entendeu? Mas mesmo assim, ó, ficou, ó. Nossa Senhora da Mãe do Céu. Pois é. É que assim, o cosplay lá no Japão é uma cultura. O cosplay aqui no Brasil é um hobby. É, verdade. É uma merda isso aí. Episódio 10... Que eu traduziria, porque na verdade o episódio 10, o título é Todos Têm Seus Problemas, né? Mas eu traduziria para Ema, Ema, Ema, cada um com seu problema. Ficaria muito bom, inclusive. Mas assim, ela resolveu fazer uma personagem chamada Verônica, que tem a pele mais escura. Então, ela pensou em dois procedimentos que ela poderia fazer para poder deixar a pele dela bronzeada. O primeiro, que é ir numa casa de bronzeamento, deixaria ela bronzeada, tipo, indefinidamente. Então não adiantaria de nada. O segundo é basicamente passar maquiagem no corpo inteiro, e isso deixou o Gojo mais vermelho do que pimentão. De novo, né? De novo, cara. E novamente vamos pra safadeza, porque a garota só usa a porra de umas faixas no peito. Ela quase ficou pelada na conversa desse cosplay, porque a porra da maquiagem escorregava a porra das faixas no peito. Nossa Senhora, quase que a gente teve um desastre nessa conversa. Pois é. Aí no episódio 11... O penúltimo da primeira temporada, a gente fala de um outro cosplay que ela queria fazer, que é de uma Sucubus, que o Gojo teve que rebolar pra refazer a jacha do cosplay, porque, tipo, era um daqueles animes fofinhos, sabe? Com traço pouco definido. Sim, é deformed, né? SD. Sim, o SD, sim. E aí ele teve que estudar o SD e tirar do cu, do mesmo lugar que o Batman tirou o escudo, pra poder fazer o cosplay de um jeito que ficasse bom nela, sem olha que mostrasse nessa... muito. Rapaz, cuidado com esse negócio de tirar o escudo do Batman, porque ela quase que teve que usar um plug anal pra ficar com aquele rabinho de sucubus pendurado. Então, vamos lá, né? Cara, e agora vamos lá. Onde que eles vão tirar foto desta porra? Num motel. Sim. Sim, ouvinte, você não ouviu errado. Num motel. Não é num hotel, é num motel. Aí imagina os dois putos num motel. Quase deu, cara. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu nunca tive tanta raiva da porra de um atendente de motel na minha vida, cara. Oi! Caralho, se a porra desse episódio o atendente do motel fosse o babuíno do Agrético, o final tinha sido diferente. Tá? Sim. Mas assim, cara, os dois estavam lá tirando foto, tipo, ele falou assim, ah, eu vou deitar aqui na cama, você sobe em cima de mim, já começou errado aí. Eu porra! Eu vou tirar a foto com você em cima de mim. Só que aí... Porque ele queria um ângulo de baixo pra cima. Mami, no, eu não sei como é que ele se segurou pra não ter uma ereção nessa hora, cara. Então, vamos lá. Na verdade, ele não se segurou. É verdade. Não, pior que é verdade. Ih, pior, não, imagina, pior que é verdade. Aí teve um negócio de uma agarração que teve que segurar ela na zanca, né? Pra poder não cair. O que aconteceu? Os dois meio que escorregaram, a luz do quarto apagou e os dois ficaram, tipo, bem próximos na cama e os dois escutaram o quarto do lado. Não, olha, não foi isso não. Não foi escutar o quarto do lado não. Tocou o telefone, é o atendente dizendo, ó, acabou tua hora. Mas que filha da puta, empata foda do caralho. Eles estavam quase se beijando, bando de... Vai ligar na hora da puta que te pariu, atendente então, do inferno. Então, Nerdmaster, eles ouviram o quarto do lado e poucos segundos depois... veio a ligação da recepção dizendo que o tempo deles havia acabado. Empata foda, cara. Não, o termo certo é empata foda. Mano, tá? Ficou por uma unha do dedo mindinho pros dois não se pegarem ali, cara. E tinha que pegar, cara. Se fosse o babuíno, não tinha esse problema, cara. Tinha que ter o gentleman do babuíno nesse momento, cara. Puta que pariu. Tinha sido um final muito diferente nesse episódio. E aí, o episódio final, o season finale, nós temos o episódio em que o Gojo e a Marin vão em um festival e ele vê ela de Yukata. Cara, ela de Yukata ficou bonita. Uma menina, uma bonita. E assim... aconteceu tudo, os dois se divertiram pra caramba, mas ela torceu o pé. E ele levou ela carregada pra casa. Que bonitinho! Nho de neném! Oh, de bebê! Que coisa boba! E ela finalmente, quando o cara... depois que ela deixou a garota em casa, né? Ele foi pra casa dele, óbvio. Ele não é safado. Os dois... sim, né? Aí os dois pelo telefone, exatamente. Aí o garoto tava exausto pra caralho, porque ele teve que carregar com a porra da guria o tempo todo, né? Então ele tava exausto, cara. Ele dormiu com a porra do celular ligado. Aí ela aproveitou, ah, tá dormindo, é? Eu te amo. Oh, de neném. Oh, mano. E você pode ver que o final da história, mano, deu todo o gancho pra uma segunda temporada, cara. E tem material pra isso. É julho, tamo aí, daqui a pouco. Julho, tamo aí, julho, eu vou assistir, julho, puta que pariu, vai ser da hora. Porra. Vamos lá. O Sonobisque, ele foi largamente premiado... porque, porra, é um anime muito foda. Ele ficou em quinto lugar no Anime Grand Prix da revista Animagi, da editora Tokuma Shoten. Porra! Ele ficou em nono lugar como melhor anime, em sétimo lugar como melhor heroína na New Type Anime Awards, da revista New Type, da editora Kadokawa Shoten, que é uma das maiores do Japão. Olha! E o sétimo Crunchyroll Anime Awards, que foi indicado por uma porrada de quesitos, né? Inclusive... É, então segura aí, ouvinte, vamos lá. Foi indicado a melhor character design, melhor série nova, melhor comédia, melhor romance, melhor personagem principal, melhor personagem que devemos proteger a qualquer custo. Gostei desse. Melhor encerramento, melhor performance, inglês, árabe, alemão, italiano, espanhol, todos da Marin. E cadê o português nessa porra? Embora não tenha ganho nenhum, foi legal ver todas as indicações. É bom. E segundo o seu Jorge, eles transmitiram essa premiação com autorização da Rolim. Sim, importante. Exato. Foi o Crunchyroll Anime Awards que nós transmitimos em 2023, eu e a Rita, acordando cedo num sábado. Perfeito. Lindo, velho. Assim tu aprende como é minha vida. Mano, mas foi lindo, velho. Tipo, eu torcendo pra Sunobis que ganhou uma porrada e não ganhou nenhum. Merda. Ah, mas tá bom. Só o fato de participar do personagem que devemos proteger a qualquer custo já ganhou, Cli, já ganhou meu dia aí. Pois é, Marin, cara. E assim, esse ano temos mais um Crunchyroll Anime Awards, que provavelmente é o nono. E, cara, eu vou fazer a retransmissão dessa porra. É, só que esse ano vai ter... Mano, Dandadan está com quase todos os quesitos, velho. Eu não duvido. Não, eu estou te afirmando. Não, eu não duvido. Eu acabei de dizer que eu não duvido. Bom, enfim. Como se trata de um anime que ainda não tem a segunda temporada, nós vamos dar uma nota pra essa primeira temporada, Nerdmaster. A sua. Se, qual será que é a minha nota? Será que a minha nota 10 será 10? Eu acho que é, né? Com certeza. Cara, Sonobisque me surpreendeu para um quesete, tá? Eu tô cansado de falar para o caralho. Aí, o que que acontece? Cara, porque, porra, anime de cosplay. Puta que pariu, que merda. O Jorge me inventa cada merda, aí vou lá. Caralho, Jorge, obrigado, tá? Queimei minha língua, mordi minha língua, cuspi fora, cuspi no caldeirão, fiz poção, tomei de volta. Brigadão, tá, filho? É nóis. E a tua nota 10 é 10 também, Jorge? Não, minha nota 10 é 20, cara. Ah, eu também acho merecida. Porque assim, cara, esse é um dos poucos animes que me fez querer comprar o mangá. Ah, que bom. E sim, eu tenho os 13 volumes lançados em terras brasileiras até agora. E esse foi um dos poucos animes que me fez querer comprar uma boneca. Olha só. Da boneca Rina, tá? Não é das cosplay, não. Seus safados, tarados, sem vergonha. Não, mas se você... Mas assim, a Rina vale a pena. As que são de cosplay, cara... Você também não conseguiria comprar porque essas aí são caras pra caralho. Eu sei. Eu sei. De resto, Nerdmaster, traz aí algumas novidades que tem rolado aí no Paranerdia. Cara, novidades no Paranerdia. O Paranerdia tá todo a vapor lá. O paranerdia.com.br, o podcast Paranerdia, tá muito bom, muito obrigado. Onde eu sou o dono, o sócio, o próprio otário irresponsável, e graças ao seu Jorge, daqui a pouco a gente vai ter um site funcionando direito e a porra do feed feito de novo, direito, né, caralho? Sim. Agora, o que tem que ter novidade é os vídeos de resumo descritivo que estão no site, inclusive os completos, e os curtas estão no YouTube. Então, se você quiser ver curta, vai no YouTube, se quiser ver completo, vai no site. Isso aí. Cara, eu posso dizer, se tudo der certo o que eu tô pretendendo fazer, você não vai mais precisar editar feed, tá? Ah, que legal! Vai ser gerado automático quando você postar o episódio. Olha, que bonito! Gostei de ouvir isso. Que é o que acontece com a Animesphere hoje em dia.